Jack Cardiff. Sempre à espera do que vem a seguir. Jack Cardiff foi um ator, cineasta, diretor de fotografia, realizador de cinema e de televisão e fotógrafo britânico. Nasceu em Great Yarmouth, na cidade de Norfolk, no Reino Unido, a 18 de setembro de 1914 e faleceu a 22 de abril de 2009, em Ely, Cambridgeshire, também no Reino Unido. Os seus pais eram atores de vaudeville e ocasionalmente participaram em filmes. Aos 4 anos, Cardiff fez a sua primeira aparição no ecrã num filme intitulado My Son, My Son, de 1918. Thank you. Em 1935, Cardiff já era operador de câmara e diretor de fotografia. Trabalhou principalmente para a produtora London Films, foi operador de câmara no primeiro filme britânico rodado em Technicolor, Wings of the Morning, realizado por Harold Shuster em 1937. O Technicolor é um conjunto de processos de cinema a cores cujas primeiras experiências datam da década de 1910. Aperfeiçoado ao longo dos anos, foi usado principalmente na Golden Age de Hollywood e reconhecido pela sua qualidade de saturação cromática. Inicialmente começou por ser utilizado em musicais como The Wizard of Oz e Gone with the Wind, realizados por Victor Fleming em 1939. Down Argentine Way, realizado por Irving Cummings em 1940. Filmes de época como The Adventures of Robin Hood, realizado por Michael Curtis em 1938. E filmes posteriores como Blue Lagoon, realizado por Frank Lauder em 1949, ou The Churchers, realizado por John Ford em 1956. Thank you. Thank you. Thank you. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Jack Cardiff trabalhou como diretor de fotografia em curtas-metragens de informação pública. Fez alguns filmes sobre a Índia quando o governo quis mostrar a nova capital, Delhi. O ponto de viragem da sua carreira surgiu quando trabalhou como um dos operadores de câmara no filme The Life and Death of Colonel Blimp, realizado por Michael Powell e Emmerich Pressburger, para a produtora The Archers, em 1943. Os realizadores, que também eram produtores, gostaram tanto do seu trabalho que decidiram contratá-lo como diretor de fotografia em Technicolor para A Matter of Life and Death, em 1946, Black Narcissus, em 1947, que ganhou um Oscar por Best Color Cinematography e um Globo de Ouro por Best Cinematography, e The Red Shoes, em 1948. Estes filmes, principalmente os dois últimos, permitiram que o diretor de fotografia tivesse uma enorme procura na indústria cinematográfica, obtendo contratos subsequentes com valores acima da média. Em 1949, Jack Cardiff foi o diretor de fotografia do filme Under Capricorn, realizado por Alfred Hitchcock. O filme baseia-se num romance de Helen Simpson, que relata a história de um casal na Austrália unido por um horrível segredo. Thank you.

Thank you. gentlemen, I'm very sorry to bring you here so early in the morning. But I've been in front for this particular ballet on more than one occasion, and I really must. One or two things I really must put right. So, Heart of Fire overture, please. From the beginning. Oh, by the way, trumpets. Two bars before figure two. Have you got an E natural? No, I've got an E flat. Makes all the difference, doesn't it? Should be E natural. Right, from the beginning. I know it's difficult to get your lips set at this time of the morning, but still, we ought to be able to come in together, you know. And even more pianissimo, less strings, A oboe. From the beginning, please. Is going on. I can only suppose that you've taken leave of your senses. Do you realize that by calling the orchestra 1 hour early that we should have to pay them? But why are you rehearsing Heart of Fire? Did I ever ask you to do that? But tell me, I'm interested. Well, I'm sure that Mr. Lermontov will be interested too. Well? I like it. You like it? I've no doubt you also like the National Anthem and the Marseillaise. I hope you're not thinking of summoning the full orchestra at dawn to practice those noble melodies. Thank you.